Delta para 2000, Delta 1, instruções das aeronaves, autorizado o final do procedimento dele. Aí, Patrícia Nazaré, a porta abrigada. Rio Salvador, presença 118, decimal 9, Tito. Vai ser certo. 2, 5, 8, 9, 10. de frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da pista 10, curva direita, subida 51, transição módica, e ela pendula 10, fala até. Aciona 5453, controle 120, decimal 8. 3 MLS, obrigado. dia, confirmada na decolagem via saída Canguno, submantendo o voo 340. Saída aviação Canguno, 340, 3663. Marinha 7103, toca posição coral, posição da encerrada, mantendo o voo 080, pelo controle ideal, frequência no voo 021. Thank you. na pista de voo, vou fazer ela. Conforme rota, aciona 5456, controle Autorizado pouso fixo no 0, vento 130 graus, 129. posição exata, azul 91 no 74. Salvador, Jeremia 3, 1, 1, de boa. Jeremia 3, 1, 1, contato na dona de colagem, dia saída, salvo 1, subindo a PM de voo 380. 3-8-0 autorizado. Cruzando 2-200, posso voar lenta, senhora? Autorizado. Boa de lenta, muito obrigado. Vitor, sai da tela, você precisa estar em título 4-3, ok? 360 autorizado via, voo 217 horas. fora da conquista no nível de voo 080, no descorrendo para a rota, sem contato com o centro logístico, sem contato com esse controle, e decolou de Paulo Afonso, 1100, estimando o pouso de fora da conquista 1320. Passando aqui, Catalina. Salvador 1, 2098. Salvador 1208 por 984. Onde está a interceptar o Salvador 1? Azul 4207, autorizado do seu carinho de voo 050, coisa 410, a gente está dando uma festa. Tem capaz de frio, 2 kg, azul 4207. Azul 9184, prossiga. Decolado, perto do coral. Azul 9184, contato radar na decolagem, via saída coral no Bravo, que ele mantém no voo 80. Perto do coral, voo no Bravo, atenção 809184. Patrulha direita, atividade é para Coral, 984. Autorizado direto Coral, azul 9184. Informa o tráfego 11 horas, 2 autonomias, rumo noroeste, passando 070, em atenção para 1200, carro 208. Atacando Oscar, João Cicero, para o passo 3 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, e Embraer 190, descendo para 4000, passando 1200. Azul 4207, confirme, irá no seu papel por mais quantas milhas? Mais um informe, autorizado a ganhar e manter a terceira 17. Zero menos 5, autorizado a decolar pistão no 0, vento 1-0 graus, 1-0 9. Falcão 17, encontre a Força Aérea 8740, PM2080, está correto para a rota? Tente contato na presença de emergência, canal 135. Focar sobre o voo, minha escuta permanente. Você pode parar o turno. Ok, eu vou fazer essa rota. 1-0-9-4, controle de Salvador, via Salvador com a mais 1, via Caparinho de Vivo 070, ajuste na 0-9-6. Muito grata pela fonte para todas as informações de voo e alerta. Estamos sobre o seu presente no 8-45, alterna 1-2-6-85. Serviço radar encerrado em 5-7-9 norte de Salvador. Informo que acabou de decolar um tráfego de Pires Santana sem contato com esse controle. Nossa posição de 11 horas, 5.4 milhas, rumo nordeste, passando 4.500 pés. cabeça para 2.100, registro no 097, autorizado o final do procedimento TLS-3. A pista não gera, passa cruzada. Vou direto Lida, sobre o motor do voo 360. 360, boa, de Lida, boa, 2060. Boa, 1-1-0-0, 1-0-0. 5-7-5, zona oeste de Salvador, sobre o padrão encerrado, mantém o voo 1-0-0. Para pedir informação de voo alerta, estamos sendo emitido frequência 1-2-5-4-5, alterna 1-2-5-8-5. Controle 1-2-0-8. Uniforme Mike, uniforme Zoro, informou que irá aguardar os instantes para decolar. Libera a nave com perfil consistente de color da pista 1-2. A aeronave que decolou à frente na pista 1-0 com perfil consistente. Esquerda, devido à pouca transição era caju, e atrás de 1-2-7. Aciona 5-4-7-6, controle de 1-2-0 e sinal 8. A porta está ótima, vou construir, controle de Salvador, via Salvador Bonejona. Esse aparelho de voo 080, ajuste no 097. 1-2-3-0, contato radar na decolagem, via saída Coral no Bravo, subir no fim de voo 60. Só no 60, via saída Coral no Bravo, azul 2770. Ação 3-2, operação para o final do procedimento TLS-3. A pista 1-0, curva direita na proa 055, está limitado pela rádio 280 em volta, deixa para 3.000 pés, a pista 097. E o nosso autorizado então pode esperar da papá, pode esperar cruzamento de pista 1-7-3. Confirme a velocidade máxima que consegue entregar na descida. Quem tem condição de manter até a marca do externo? Que mantenha para o sequenciamento do fator 3-2. O 094 inicia a redução para 2309. Papapá, Alfa Golf X-Ray, número 4 na aproximação, inicia a edição para 2509. Informa mais telefone, após a decolagem, manter a proa até 2010. Ok, 207, complexo nosso procedimento, comitê Salvador, frequência 118, edição 95. 1-1-0 grau, 099. Subir e mantenha 2006. Contato radar na decolagem, mantenha o decolagem até 2000, após direto ponte, subir e mantenha o voo 090. Vai cumprir o pedido da saída, após esquerda ponte, caradão. 0-1-7, com uma aeronave de aeroporte, iniciando o decolagem da pista CNA com proa sul 96. Autorizado por pista 1-0, 1-1-0 grau, 0-9-9. pegou livre... Tá livre ponto pro 4207? Afirmando, 4207, autorizado com o sistema 10. Tem livre ponto, 4207, sistema 10.